021 decolou os dois zeros. Chama agora o controle de Salvador em 119 decimal 8, senhor, tem um bom voo. 198, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Gol 021, decola. Gol 021, contato radar, subou 360. 360. Gol 1476, chame centro Recife, frequência 12685. 12685, Gol 1476. Controle, Gol 021, no desvio à esquerda da rota. Zona 021, chame Recife, tem 1-3-3-2-5, forme desvio. 3-3-2-5, vai chama. Onde? 3-3-2-5. 3-2-5. Salvador, bom dia, TAM 3201 no ciente da Foxtrot. 3201, bom dia. Aciona identificação, desça para 2 mil pés, voe pelo ajuste 1013. Pelo 2013, TAM 3201. De forma que está realizando desvio à esquerda para o A2225 por mais 40 milhas. Gente, no momento não haverá tráfego neste setor livre de desvios. Gente, após desvio, foi de Pelota 3201. Controle de confirmando o ajuste para o 01, é a 1012. 2, Salvador, bom dia, ocupação 77. Desou 4177, prossiga. Bom dia, tem uma informação aqui, autorização Vitória Lindo 3, 670. 74177, informação Foxtrot, pronto para a cópia, 360 para a Vitória. Azul 4177 autorizado para Serra Brava Vitor Tango, nível de voo 360, via Previsque 50, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto Bidev. Controle 119 decimal 8, transponder 5060, azul 4177. Protegimento correto, o senhor chame para o pushback saneamento portão 1. Torre Gol 7652, bom dia, informação Fox para cópia. Bom dia, Gol 7652, informação Fox trouxe correta. Galeão, eu tenho aprovado agora o nível de voo 360, apenas 20 segundos para cópia 7652. Ok, né? Autorizado para o Galeão, senhor Serra Bravo Golfina, nível de voo 360, autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El, após da El, voa direto posição Leda, após Leda, Bidev, onde intercepta a Tour November 857 e segue conforme rota apresentada no plano de voo. Controle 119.8, aciona 5062, Gol 7652. Ok, copiou. Nível 360 autorizado, conforme a rota. Decola da 10, curva direita. Da El é a saída, após da El, Leda. Leda Bidev intercepta pelo November 857. O controle de saída 19.8 e o código 5062. 5062, procedimento correto, Gol 7652. Portal 11, chame pronto para pushback, acionamento. Queira reportar, 7652. Torre Azul, 4177, posicionamento, portão 11. Livre no 1-4177, chame táxi. Chamarei táxi, 4177. Good morning, we've just 5-8-9-8 information, Foxtrot. Morning, 5-8-9-8 information, Foxtrot is correct, go ahead. Requesting clearance to flight level 340 to Confins. Okay, 340 to Confins, I have coordinated standby for 20 seconds for copy 5-8-9-8. Standing by. West Salvador, bom dia, WebJet 5717. Bom dia, 5-7-7, tem aprovado 340 para avaliar, número 2 para a quarta, 5-7-7, aguarde. Are you ready to copy? 5-8-9-8, go ahead. Roger, 5-8-9-8, you're clear to Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, flight level 340 via route, via flight plan route, sir. After takeoff, runway 10, right turn on dial departure. After dial position, fly to later position, then direct to bridge position. Frequency of sub departure 119.8, spoke 5074, Roger, 5-8-9-8, read back. Roger, it's clear to Sierra Bravo, Charlie Fox.